camina a danzar, que la que se acaba. Su cuerpo fenomenal, a ella nadie la para. Esa menina es loca, por eso nadie se la toca. Que esa menina la ves loca. Hola, ella chegando pra cá. Olha ela querendo dançar. Olha ela querendo viver. Olha ela só quer se acabar. Mas ela entende a minha intenção, que eu quero ver ela dançar. Mas ela entende a minha intenção, que eu quero ver ela se acabar. E já chegou, ela agarrou. Porque se não lo hago, no gano. E já busco uno como ella, que la prendi te de candela. Já chegou, ela agarrou. Porque se não lo hago, no gano. Sabe que eu tô perto dela, querendo dançar, vindo ela vem cá. Ela sabe que eu tô perto dela, quero chegar nela, então vem devagar. Que essa menina é louca, demais. Que essa menina é louca. Es tu manera de bailar que me pone a temblar. Me hace sentir y me pone a vibrar. Cuando tú lo mueves siento una cosita que me envuelve loco y que me resucita. Yela, no puede bailar, dame la toita. Solo quiero llevarla a usted, señorita. Quiero que te levante, no sea cobarde. Se te hace tarde, tira pa'lante. Que ella no puede beber, que ella quiere zoar. Que ella no puede beber, que ella se acaba, se acaba. Si no lo hago, no gano. Y ya busco uno como ella, que la prendo y te des candela. Yo llego y la agarro, porque si no lo hago, no gano. Y ya busco uno como ella, que la prendo y te des candela. Que esa menina es loca, que esa menina es loca. Le gusta danzar. Que esa menina es loca, que esa menina es loca. Esa menina es loca, loca, loca. One Nation. Esa menina es loca. Rimas. Esa menina es loca. Habla menor.